casa yo. Oh, para taquicaquia, para casa yo. Tana taquicaquia, para casa yo, para casa yo, para casa yo. Oh!